95, decola a Los 4-2, chame o controle 120 da cima 8. 120-8-5595 da tripla. Grata, gol no 260. Desça para 2000 pés, ajuste no 06, autorizado final do procedimento LS, reposto estabilizado. Gol no 260. Desço, 1000 pés, decola da 17, curva direito, corredor cheio restrito, controle no 208, acione 01 no 61. Movimento correto para acionamento de táxi, filme torre, 1-2-4-5. Dois horários, primeiro lar, 4207, solicita novamente a posição, parqueamento. 4207, ingresso na Juliette para o gate 01. 01, muito obrigado, senhor. CNM 140, feedback acionado 3. CNM 140, por equipe de solo, que após a passagem da aeronave da Azul, a sua reta 4, que vai ingressar no gate 01, está livre de puxa acionar e repostar. CNM 140. 3198, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no meio. 7, Victor Mike Deck, tá ali o táxi, até o ponto de perdão 7, chama para a decolagem. Para a cópia? É aqui mesmo, solo 1219. Tá, tem a. É a chance que eu tiver ali. Para comboio. Sim, que aguarde. Olha, aqui deu 400. Nós temos que autorizado 360, aceita? Aceito. Sim, que aguarde, cópia. Voando 0-5, pronto? 0-5, confia. 0-5 para São Paulo, autorizado 360, velocidade 1-6. Recorda 1-0, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge, controle no 208, acione 5061. No 0-5, 1-6-0, para São Paulo, acompanha, velocidade 1-6, decolada 1-0, primeira curva direita, da EL. Leda, bridge, 2028 é o controle 5061, é o transponder. No 0-5, deslizamento correto, poste pronto para posicionamento. Botará no 0-5. Gente, Vitor Mike Quebec, está autorizada a decolagem da 1-7, o vento está 1-40 graus, 099. Web 5728, chegada a Mari, desço para nível de voo 050. 050 na Mari, pode baixar. Posição 9, posição 50, acionamento. No 9, se livre puxa, aposta. 131198, reduza para 1709. 1709, 131198. Quebec decolado aos 48, chame o controle em 120.8, até a volta. 20.8, agradecendo, até a volta, mais Quebec. 95, afirmativo. Controle do São Salvador, com aquele cordial bom dia. Papatango Vitor Mike Quebec. Papatango Vitor Mike Quebec. Mantenha-se em condições visuais no meu pé do corredor ascento. Possibilidade de ascensão 2500. Mantenha no meu pé do corredor ascento. Matera 1000, Quebec. 3198, desça para 2000 pés, ajuste no 096, autorizado final do procedimento LS, após ser apresentado. 2000 pés, 096, autorizado, reportarei estabilizado, 3198. 120, tem baixo trabalho. Bom dia, 1260, estado do tráfego. Aguarde autorização de voo. Aguardando, 1260. Espera pronto, Xané 1140. A gente mantém o ponto de espera, o Xané 1140. Zero, livre o pouso na 1-0, venta 1-2-0 graus, 1-0-9. Livre o pouso na 1-0, gol no 2-0. Então, 3198, complete final do procedimento LS, é um entorno na frequência 118.95. 118.95, tá 3198. Solo Salvador, CNR6333, tá com 114 a bordo, alternando o galeão, 4 horas de autonomia, solicito o táxi. 3, autorizado o táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera do 1-0, chame torre, 118.95, Kenegão no 0 no meia, boa viagem. Táxi via parte, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, torre, 118.95, KNH-26, obrigado, 6333. Já tá, já passando externo, é a última aeronave, assim que possível será autorizado seu ingresso na pista. Passando externo, embaixo travado, TAN 3198. É, Comandante, bom dia. Tá 3198, o ajuste é 1096, aguarde a autorização de pouso. Bom dia, 1096, aguardando, tá 3198. Voo no 260 no solo 52, libere a direita, chame o solo 1219. Direita 19, voo 1260. Tá 3198, pouso autorizado na 10, vento é 1.40 graus, 1.09. Livre pouso na 10, tá 3198. Autorizado ingresso na Juliette para o Gate 06. Juliette, Gate 06, boa, na verdade. M140, alinha aí, manter a 10. Melhor bater, M140. Deck, frequência de para coordenação, não há tráfego a reportar nesse setor. No solo 85, libera a direita, 1219, o solo. Direita 219. Estou em Salvador, bom dia, Canete 633, ponto de espera, estão 1010. Bom dia, Washington 633, após a rolagem do Airbus da companhia, alinhar e manter a 1-0. Após o Airbus da companhia, alinha e mantém 633. Oxené, V1-40. Liga a decolagem, da 1-0. Vento 1-40 graus, 089. Livre de decolagem, Oxené, V1-40. M140 decolada 5.6 e chame o controle 120 decimal 8. 08, Charé Neto, Ponta 40. Controle Salvador, bom dia, Charé 6140, vem pelo nosso escuta. Charé 6140, bom dia, contato radar saída PUCA, SUV mantenha 250. Saída PUCA para 250, Ponta 40. Na 6333, decolagem autorizada da 10, o vento é 130 graus, 109. Decolagem da 10, também Papá, o meu Romeu Bravo Oscar, chegada bom, fixa para nível de voo 050. Ana 333, decolado ao 59 e chama o controle, 120.8, boa viagem. 120.8, obrigado, 6333. Controle Salvador, bom dia, Oceaneia 6333, decolando na Dael. Oceaneia 6333, contato radar, saída da Dael, sub mantenha 360. Sub mantém 360, Oceaneia 6333. F5728, complexo final do procedimento LS, chame torre na frequência 118 decimal 95. 29514, obrigado, Marquês. Bom dia. Oi, Salvador, eu vejo aqui 5728, bom dia, final estando pista 1 no 0. Bom dia, 5728, avistado, livre o pouso na 1 no 0, o vento é 120 graus, 09 nós. Autorizado pouso opção 0, 5728. Voo 060, QNH 90 no meio. Na base 060. Controle Salvador, Chané 6333, solicita direto Leda. Chané 6333, autorizado Leda. Vamos direto Leda, 6333. Eu sigo, o Xané é 6140. Você está o 330. Sente agora a coordenação. Solo 04, direito, 219, solo. 219, posição 9, ciente. Não é posição 9, não, é 1219, solo. Ah, ótimo. 845. 1-Romeo Bravo Oscar, plano de voo modificado aos 1-305, desça para 1.500 pés, autorizado direto rotatória. Reporte visual com campo. Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, obrigado. 7-2-8. Torres, Salvador. É só o Salvador. Gol 0, não sei quanto tá. 4-10 de autonomia, Fernando Galeão, 8-8 a bordo. Gente, confirme só o autonomia, o gol no 015. 4-10. Obrigada, gol no 015, Indian. Posso esperar, chame torre no 1895, ajuste no 016. E a Indian, pode esperar, 295, 016, para o gol 015. Alô, gol no 1260. ONU 260, Recife aprovado nível 390, via Peru 58, decolada pista 10, perfeito saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5070, controle 120, decimal 80. Autorizado para Recife, nível 390, via Peru 58, decolada 10 com Puca Caju. 5070, transponde 1208, é o controle do 1260. 1260, correto, chame pronto. Oi, Salvador, bom dia, eu vou 0 no 5, ponto de espera da autorizado alinhar e decolar. Vento 150 graus, 109, o 015. Autorizado, ingresso, alinha decolada, 101015. Cinco, decola os 10, controle 20, decimal 8. 0 está 8, 0 no 5, bom dia. Controle, bom dia, vamos no 0 no 5. Vamos 0 no 5, contato radar, saída da Euleda Bridge, submantenha 360. A Euleda Bridge, 360, no 0 no 5. Papatango Lima, Papaquilo, chegada Bonf, desça para nível de voo 050. Da Elda presente. Da Elda presente, no 05. Tá, Romeu, Romeu, Bravo, Oscar, visual com campo. Posição. Para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. Obrigado, só tudo isso, Oscar. Grata, bom. Torre Romeu para baixo.